De manhã, escureço. De dia, tardo. De tarde, anoiteço. De noite, ardo. De manhã, escureço. Contra quem vive do sul cativo. Oeste é meu norte. Ardo. De manhã, outros que contem.